Muito bom dia, Solo Salvador, tá 3171. Portão é o 7360 Guarulhos, tem a Golf. Então, 3171, autorizado Guarulhos 360, via Pedro 44. A subida será da El, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 5121 é o código, 1935 é o controle. Identificação, 10-0, direita, Julu 44, púbito 5121, 1935, 3171. Correto, 3171 no chão, para puxar back acionamento. Chama nada, 3171, obrigado, bom dia. Desce para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, reduz para 1.709. Nós. No localizador? Tive bastante checando, quase. Duas vilhas para externo, complete LS, chame a torre no 8612, 1804. 1806, 1804. O Solos 41, libera a direita, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na Alfa, reporte antes da Juliette, 899. Torre Salvador, até 3201, para o táxi com 89, aguarda a autonomia de 3 horas e 30 minutos, estou treinando o barulho. Táxi Apache Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Identifique Apache Indy Alpha, nota 3201. Torre Gol no 804, passa acima, para baixar de checado, avistando. 804, bom dia, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 3 nós. E pouso no 0, no 804. Autorizador 3859. 3859, complete LS, chama na torre 1862. 1862, obrigado, bom trabalho. 3859. Direto, Juliette, portão 8. Direto, 8, 9, 9, 5. 1897, está autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado. Confirmando, está livre LS, 1897. Firme, está livre LS, reporte no localizador estabilizado. Voltaremos, 97. Vai, vai via Alfa ou via Bravo? Vou seguir via Alfa até a barra de parada e aguardando para decolagem. Mantém a aproximação e informarei para o Talib. 804, Solos 45, libera a direita, prossiga TARDIS, Alfa Juliette, portão 03. Quem vai livrar a direita? Alfa e Juliette para o 03, voo 08. São 3859, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 3. Autorizado pouso, 3859. Gol 1795, desça para 2000. Gol 1897, está autorizado a aproximação em LE. Alive, 97. 1795, 2000. Está pronto para decolagem? Pronto para decolagem, 3201. Ali mantém. Esse ali mantém, 3201. São 3859, solos 48, libere a direita, prossiga táxi, Alfa Kilo, parte 3. A direita, parte 3. Alinhar, livre decolagem. Vento 140 graus, 039. A linha decola da 309. Cesar, boa noite, 97. 897 em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. 86, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 97, tem embaixada travada, Campo Avista. 897, mantém a aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, 97. 1897, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 03. Teve pouso, pitão no zero, boa noite, 97. Pitão 3201, decola 50, chama o controle em 1935, bom voo. 1935, bom dia. Está 3201. Pitão 3201 é o controle, está em contato radar. Aqui no meu sistema está posição 04, no parte 3. Vou verificar em coisa, só um minutinho. Localizador Gol 175. Gol 1795, cheque o trem torre 1186. 186, boa. Boa. Fazer um 180 aí pra retornar. O Fred já tinha até informado aqui. Pelo Salvador, o UTA 317 foi falecido por chupar de estacionamento no 07. Autorizado, chama pra início de táxi, 3171. Autorizado, chama para início de táxi, da 3171. Tá, pode ler, pode seguir a tchau. Pode, não tem problema não, se eu fazer aí, vai entrar no taxi 3 de novo, né? Exatamente. Sem problema. Olá, aproximação, central check, peço um gol 607. Um 897, solo 53, libera a direita, vai prosseguir o táxi via Alfa e manter a posição antes da taxiway Kilo. Alfa manter o viagem da Kilo, 97. Bom dia. Rui para Bonf, desça para 5.013, chegada Bonf. 5 na curta, baixou, travou. 715, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 4 9. Super pouso na 10, gol no 715. 1897, sua informação. O TAM vai ingressar via Kilo. Não pode prosseguir o táxi lento, assim que mesmo ingressar na Kilo, no parte 3, já prossegue o táxi, ok? Receptor. 607, controle. Na escuta? Chega 3, torre 1186. Ok, torre 1186, obrigado. Torre Salvador, bom dia, é o voo 607. 1607, muito bom dia, prossegue a táxi via Alfa e Porsche do São Juliette. Corrigindo, mantém a aproximação e informarei que está livre. Ok, Fiat, está com 3 machado para a mão. Sim. 1897, vai manter posição antes da Juliette. Você tem a táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Agora mantém aqui antes da Juliette, 97. 715, solo 55, libere a direita. A prosseguir o táxi, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, boa noite. 1897, prossiga táxi via Juliette, portão 4. Juliette, por 4, 97. São 317, não está na minha escuta? Afirmativo, estamos aguardando aqui o mecânico para iniciar o pushback da 317. Afirmativo. É, assim que o senhor for iniciar o táxi, vai chamar o solo em 1219, tá ok? Afirmativo. Chamará para iniciar o táxi 219, tá 317. O 605, desça para 6000, ajuste 1013, a chegada é a bom. Dan 3201, chame Recife 125. Sente, Dan 3201. 607, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 59. Ok, de pouso, voo 607. Jet 5808, informação de curso agora hotel, porém tem um pré-aprovado 360, copio, aguarda a coordenação 340. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesdulo 107, decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, o controle em 119.35 e aciona 5133. Correto, portão 2, chama pronto, pushback assinamento, web 5808. Gol 607, solo 58, libera a direita para chame solo 1209. Na direita 1209, gol. Gol 607. Afirmativo, táxi alento via Alfa e mantém a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Alento via Alfa, aguarda Juliette para ingresso. 3171 para o táxi com 131, 3050 Galinhão. 131, 350 Galeão, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa. Ponte espera da 10 Tony, 186, altímetro 10, 14. Parte Índia Alfa, 186 no ponte espera, 10 14, só 3171. O 3507 aproxima-se de Bonfim a 7.500 pés. Sem restrições, até 2.000. Tá, 3507. Até 2.000, tá 605 sem restrições até 4.000. TAM 3517, está autorizada a aproximação ILS. Autorizada a aproximação, TAM 3517. Salvador, bom dia, TAM 3171. 3171 é o controle, contato radar. Bom dia, TAM 3171. está presente Dael para o TAN 3171? Livre. Certo. Polo 605, sem restrições, até 2000 pés, o 605.